que você tem um brilho intenso todo em volta do corpo, cheia de intenção. E eu vou na tua voz, o jeito que ela grita e pede mais na tua boca, o jeito que ela geme, aí vai daí eu perco a noção, que vivo nessa obsessão, que eu não posso mais viver sem essa fricção. Não. Você deve ter chegado agora de outro planeta, feito uma aparição. Que você tem um brilho intenso todo em volta do corpo, e cheia de intenção. E eu vou na tua boca, o jeito que ela grita e pede mais voo. O jeito que ela geme, aí vai aí eu perco a noção, que fico nessa obsessão, eu não posso mais viver sem essa fricção. Eu não posso mais viver sem essa fricção.